Farofa WA. É isso aí, farofeiros. Hoje é dia 13 de dezembro, terça-feira. São 7 horas e 1 minuto. Está começando o Farofa WA. Hoje a nossa convidada é a Natália Carvalho. Ela vai falar aqui sobre o Ciência em Fronteira. Vai ser muito legal. Então, fica aí com a gente, que vai tirar várias dúvidas. Vai ser bem legal. Fica aí com a gente, que já a gente volta. Farofa WA. Farofa WA é um oferecimento da Brasil WA. Brasil WA, trazendo o Brasil para mais perto de você. Frases de Facebook. Dê valor aos momentos e não às lembranças, porque o passado nunca volta. Ai, profundo. É. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Gente, momentos é tudo. Tem momentos maravilhosos que eu passei na lavanderia. Não quero nem saber. Me poupe dos detalhes sórdidos. E eu espero que o passado volte, a louca. Se comprou. Se contradisse agora. É isso aí, pessoal. Então é o seguinte, vamos fazer aqui um breakzinho, como sempre, para nossos anunciantes. E daqui a pouco a gente volta com a Natália. Quer enviar dinheiro para o Brasil? Fale com a Oi Exchange. oiexchange.com.au pif@oiexchange.com.au. Aqui o seu dinheiro vale mais. Com saudades do Brasil? Então não deixe de aproveitar os pães de queijo Tisbury, congelados, prontinhos para assar. Disponíveis no Ulis, IGAs e Farmer Jacks. Garanta já o seu. Olha o expulsão farofa, meu. Tiago Car Technology, serviço eletromecânico e injeção eletrônica. Pensou em carro? Pensou, Tiago? Facebook, Tiago Car Technology. Farofa WA. E aí, bateu saudade de casa? Vai sair de férias? Ou viajar a trabalho? Para qualquer tipo de viagem, fale com Fabiana Lorenzon, a sua Personal Travel Manager. No Facebook, Travel Managers Australia, Fabiana Lorenzon. Então, vamos farofar? Ela é estudante de física, faz doutorado no Ciências Sem Fronteiras, Natália Carvalho! Uhul! Gostosa! Uhul! E aí, Natália, tudo bom? Tudo bom. Natália, as pessoas não entendem muito bem o que é o programa, né, o Ciência Sem Fronteira. Elas sabem que é para estudar fora, para fazer um curso fora do país. Mas você pode explicar para a gente o que é o programa, como é que ele é? Tá, em primeiro lugar, tem que deixar claro que o Ciência Sem Fronteiras existe principalmente, existem outras coisas, mas principalmente em duas modalidades. Que é graduação e pós-graduação, doutorado, né? Até pouco tempo, antes de acabar, não existia nem mestrado. E o doutorado é um programa que já existe há muito tempo. Mesmo, sei lá, 20 anos, 30 anos, eu nem sei quantas décadas. E aí, recentemente, eles agregaram a graduação nessa ideia de trazer alunos para outros países, no intuito que eles aprendam alguma coisa diferente e tragam conhecimento para as universidades brasileiras. É basicamente isso. Entendi. E aí, o governo também banca o curso de inglês do estudante? Da modalidade de graduação. Doutorado, a gente tem que fazer a prova de inglês lá no Brasil para poder ser aceito no programa de doutorado aqui ou em outros países. Então, a galera da pós não tem inglês. Mas é a prova, assim, específica? A IELTS, prova específica? Uhum. Qual tipo de prova você tem que fazer? Eu não sei todas as aceitas, mas o IELTS eu sei que era e o TOEFL. Varia de país, será? Varia de país o varia da universidade. Algumas universidades pedem determinados exames. Ah, eu fiz o TOEFL. Eu não quis fazer o IELTS, né? Ah, tá. E o governo, o dinheiro que é usado pelo contribuinte, quer dizer, deixa eu refazer a pergunta aqui. O investimento que é feito é do governo, é totalmente do governo ou tem algum dinheiro de iniciativa privada também? Eu ouvi falar que houveram algumas parcerias. No meu caso, não. No meu caso, eu sou financiada pelo CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento. Então, meu dinheiro vem totalmente do governo. Agora, existem algumas partes especiais do programa que houve incentivo da indústria privada. Mas aí assim, não sei se você sabe, né, como não é o seu caso, mas do tipo, uma indústria está interessada em uma pessoa para trabalhar depois que voltar do programa? Eu não acho que seja tão específico. Eu acredito que, por exemplo, indústria farmacêutica, ela está interessada em mão de obra para a área farmacêutica. Então, ela oferece, sei lá, 10 bolsas para estudar determinado assunto em farmácia em outros países. Acho que é mais ou menos por aí. Para aprender a fazer metanfetamina em outros países ou qualquer tipo de droga? Aí você tem que perguntar para os químicos. E aluno de escola particular pode participar desse projeto também? Eu acho que qualquer brasileiro que atenda as regras, como que eu posso dizer? No caso de doutorado, tem que ter feito a graduação. No caso da graduação, tem que ter cumprido lá uma parte do currículo acadêmico. Eu acho que qualquer brasileiro pode se inscrever. Poderia, né? Porque agora não tá aberto mais pra graduação. Não tá mais aberto pra graduação, mas, né? Mas pra pós, eu acho que só perdeu o título Ciência Sem Fronteiras. Mas sempre existiu e eu acho que vai continuar existindo bolsa de pós-graduação pra fora. E esse lance de perder pra graduação, o que você acha? É bom ou ruim? Então, a questão da graduação é que foi uma ótima ideia muito mal executada, né? Então, eu conheço alunos excelentes que fizeram um ótimo proveito do que eles estudaram aqui, mas a gente também escuta gente falar que outros alunos não tiveram essa maturidade. Então, eu conheço vários que estão na Tailândia. Então, mas qual que é o problema de ir pra Tailândia? Ih, já foi. Não, durante o ano eletivo? Eletivo. Sei tudo. Mas estudantes, eles Esse têm as é bom, férias, hein? Né? A gente tem feriado, a gente tem férias, como qualquer outro curso. Também sou estudante, eu sei. Então. Entendi. Eu vi recentemente, eu tava fazendo uma pesquisa sobre o assunto e eu tava vendo que o atual ministro da Educação... ministro da Educação... Ele estava falando que não fazia sentido nenhum ter graduação no Ciência Sem Fronteira, que era assim, ele conseguia ver um benefício muito claro quando é pós-graduação, mas para graduação é assim, se a gente for pensar que o objetivo do programa é trazer conhecimento, trazer inteligência, né, pro nosso país, pro Brasil, realmente a graduação não faz muito sentido, né? Porque tudo já é conhecido já o que você estuda na graduação. Eu concordo com você em alguma parte. Porque, na realidade, você trazer estudante para cá para fazer as mesmas disciplinas que ele faria no Brasil, só que em inglês, não faz muito sentido. Eu dei aula como estagiária aqui na UWA e eu vi que até o livro-texto é o mesmo. Ou seja, tipo, dá no mesmo você fazer eletromagnetismo na Unicamp ou fazer eletromagnetismo aqui. Por outro lado, se a gente começar a trabalhar com as quantidades e selecionar melhor esses alunos, a gente pode fazer um ótimo proveito do programa. Porque existem alunos de iniciação científica que estão fazendo um trabalho excelente de nível de pós-graduação. Eu acho que esses alunos mereceriam uma oportunidade. Mas como você distingue esses alunos saindo de lá? Porque são cento e poucas mil... Eram cento e poucas mil... Cento e uma mil bolsas, né? É muito difícil você selecionar 101 mil alunos, né? Eu não concordo com esse número. Eu acho que a gente podia fazer um número menor e o programa durasse mais e atendesse mais gente. E mudar o processo seletivo pra tentar com certeza. Filtrar. Sim, tem que haver um processo seletivo justo, né? Porque não tô falando que todo mundo que veio não merecia estar aqui. Mas é o dinheiro do contribuinte, então a gente tem que escolher quem realmente demonstrou aptidão para a academia para poder vir fazer um estudo aqui fora. Você acredita que isso dá retorno para o país? Ciência dá retorno a longo prazo, né? O que as pessoas ficam ansiosas é que elas não veem, nossa, um físico. Você vai aprender determinadas coisas a respeito de física quântica, ou astronomia, ou qualquer coisa relacionada. O que isso vai mudar na minha vida? É óbvio, em poucos anos a gente não vai ver mudança nenhuma. Mas se você olhar a longo prazo, se não fossem cientistas terem descoberto coisas, por exemplo, uma ressonância magnética, hoje os hospitais não poderiam salvar tantas vidas. E qualquer país que queira se desenvolver tem que investir em educação, e ciência é educação. Entendi. Eu, quando estava na escola, eu me lembro que o professor de geografia falava da fuga de cérebros. Você lembra disso? Eu li muito a respeito disso ultimamente. Eu acho que acontece muito isso com o Ciência Sem Fronteira, né? O cara sai e não quer voltar, não é? Não tem muito disso? Existem dois lados. A minha opinião pessoal é que eu quero voltar, eu quero retribuir o que o governo fez por mim e eu quero ajudar a desenvolver a ciência no Brasil. Por outro lado, é complicado você exigir que o estudante volte e permaneça no país por 4 anos, que é o caso do doutorado, e fique desempregado, entendeu? Então, tem que haver uma contrapartida. A gente tem vontade de voltar, mas a gente não vai ficar lá sem ter como pagar as contas. O estudante de graduação, ele ainda tem, na maioria dos casos, tem ajuda dos pais e ainda está terminando a faculdade. Mas a gente, que já é de pós, a gente muitas vezes tem família. Então, tem responsabilidades que tem que a gente precisa trabalhar. Entendi. Então, é uma coisa que tem que ser bem discutida. Porque não adianta você mandar um monte de gente para fora se você não tem mercado de trabalho para absorver essa mão de obra qualificada. Não tem um plano já de antemão, assim, né? Agora não. Você vai... É porque aí realmente não vale... Não tem como investir em inteligência se você manda o cara para aprender, mas depois ele vai aplicar no país em quê, né? Ele tem que ter um lugar para... Tem que ter uma mesinha ali preparada para quando ele voltar. Sim. Na realidade, no começo, no meu edital, acredito que na época, 2012, 13, no meu edital, né, não é um contrato, dizia que eu teria uma bolsa de pós-doutorado garantida. Alguns meses depois, essa linha do edital foi removida. Porque eles começaram a perceber que é incompatível com o número de estudantes que eles mandaram pra fora. Mas com esse primeiro edital, você ainda pode brigar e falar, eu quero, caramba! Não sei. Vai valer o segundo edital. Tem uma parte da lei que diz que direito concedido é direito adquirido e não pode ser retirado. Eu acho que dá pra brigar sim. É, eu acho que eu pensaria em brigar no caso de eu voltar e não conseguir. Como eu não tentei, eu não vou ficar julgando, né, ainda. É. Mas você vai chegar lá? Vou voltar. Vai, ela acabou de falar. Você acha que... As pessoas mudam. Ah, porra, mudou de um minuto pra cá. Eu só tenho um minuto. Eu tô aqui conversando com vocês, mudei. Foda, moleque. Viu? E os brasileiros que não querem voltar, o que acontece com eles? A gente tem o nosso direito de ir e vir, né? Então, tudo é negociável. Algum tempo atrás a gente ouvia dizer que a gente teria que pagar de volta, financiar a dívida, o que eu acho justo, porque afinal de contas foi muito dinheiro investido na gente, e se você for pensar em um só, ainda assim é muito dinheiro. Mas aí recentemente, quando eles começaram a se dar conta que eles não têm como empregar toda essa galera, eles começaram a abrir precedentes de, no caso, você pode continuar fora do Brasil desde que a sua pesquisa mantenha alguma colaboração com as instituições brasileiras. Então eles estão aí tentando negociar para ver o que entendi. Dá pra fazer. É a solução para quando você tem uma quantidade enorme e não tem controle, uma quantidade enorme de bolsistas e não tem controle sobre a volta dele. Né? Porque é o que eu disse, foi um programa muito bem intencionado, mas muito mal executado. Porque a ideia de trazer essa interação com as universidades estrangeiras é ótima para o país. Uhum. E eu posso falar pelo meu caso. Hoje eu vou voltar para o Brasil com um conhecimento que eu não teria lá e eu vou poder ensinar outras pessoas e desenvolver um laboratório parecido com o que eu tenho aqui. Mas... Eu vi recentemente que eles estão querendo fazer um outro programa que esse eu consigo entender. Que é assim, ele pega os alunos do ensino médio da escola pública e mandaria para aprender uma língua fora, né, por 3 meses, é só ele nas férias, rapidinho, e o cara vai aprender uma língua. Acaba que quem vai fazer o Ciência Fronteira, que ia fazer o Ciência Fronteira na graduação, acaba sendo isso, só que muito mais caro, né? Agora, quando o cara é novinho, ele aprende inglês ou alemão, seja qual for a língua, muito mais fácil. Você não acha? Eu acho que os dois casos são válidos. Eu acho que discutir o que uma língua estrangeira faria para um adolescente já está um pouco fora da minha experiência. Então, eu seria falar com os pedagogos, com o pessoal que dá aula no ensino médio há mais tempo, o que eles acham a respeito disso. É, porque eu acho assim, quando você faz isso, você está investindo naquela pessoa. Realmente, é um investimento pessoal, não é um investimento em inteligência do país. É um investimento na pessoa. Sim. Faz mais sentido do que quando era no Ciência Sem Fronteira, né? Na graduação, enfim. E Natália, você mencionou... Eu quis dizer na graduação, não na pós-graduação, você entendeu. Você mencionou que o investimento é alto, individualmente também, né? E quanto que assim, em média, ganha ou é investido, né, num aluno do Ciência Sem Fronteira em bolsa, acomodação, plano de saúde, passagem aérea... Olha, eu não sei exatamente, eu nunca parei pra calcular, mas porque o dólar flutua toda hora. Uhum. Mas aí eu digo que deve estar numa faixa de R$500.000. Por pessoa. No, na pós, né, que são quatro anos. Ah, tá. R$500.000 por pessoa em 4 anos. E aí eles vão talvez lá... um pouco menos, talvez um pouco mais, eu não sei exatamente. É de reais, é. Com, mas fazendo, com, fazendo comparado que o Odebrecht ganha, não é nada. E aí se eles não, depositam entrar, na sua conta sem... Não, como é que é? Não vem bilhão de reais, não. Não, não de uma vez, mas vou dizer não, assim, é... a passagem aérea. Eles compram a passagem ou eles dão dinheiro? Não, eles dão dinheiro da passagem aérea e depois eles pedem a... o comprovante. Ah, então não, nem rola de pegar uma passagem mais baratinha e falar, gastei 5 mil. Não, rola. Tipo, eu... No começo, eles falavam que eu teria que devolver a diferença de passagem. Aí eu comprei a passagem e contactei eles. Falei, olha, sobrou tanto. Eles falaram, não, pode usar esse dinheiro. Foi pouca coisa, mas pra mim era bastante. Então ajudou bastante comigo no começo. E eles pagam as mensalidades, que são o custo de vida, que no meu caso é 2.400 e pouco dólares australianos. Mas porque eu tenho um dependente. Então varia um pouco se você tem dois dependentes, ou um dependente, ou nenhum dependente. Aí eu ganho esse valor por mês, as taxas da universidade são pagas direto para a universidade. E quais são as suas atividades diárias fora a bolsa? Você pode trabalhar? Bom, a gente é contratado no regime de dedicação exclusiva, né? Isso eu tô falando da pós, tá, gente? Eu não conheço como que é exatamente a coisa na graduação. Então, a gente tem um regime de dedicação exclusiva com o CNPq. Então, teoricamente, todo o meu tempo, como que eu posso dizer, horário... comercial é dedicado às atividades de doutorado. De acordo com a UWA, eu poderia trabalhar 8 horas por semana, porque eu sou full-time student. E de acordo com o CNPq, pelo que eu me lembro, eu poderia até trabalhar, assim, pouco, né? Desenvolver alguma coisa que não atrapalhasse meus estudos, desde que isso fosse previamente aprovado por eles e tivesse relação com o que eu tô fazendo no doutorado. Entendi. Então tá, vamos de música? Bora. Vamos. Vou escutar uma musiquinha aqui, porque ninguém é de ferro. Prepara que agora... Não, nessa não. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. I've got this feeling so appealing. Isso aí, farofeiros, estamos aqui de volta com a Natália Carvalho falando aqui sobre o Ciência Sem Fronteira. Natália, você acha que a universidade no Brasil é melhor do que a universidade aqui? Sim. Tem gente que fala que o profissional formado lá é melhor do que o profissional formado aqui. Você concorda com isso? Eu acho que depende. No Brasil, a gente tem aquele costume de dizer, porque as universidades públicas são muito melhores. Em geral, sim. Mas aí você pega vários cursos de universidades particulares que são excelentes. Reconhecidos, inclusive. Então depende muito da sua área. Tanto é que eu falo quando a galera me pergunta, vale a pena fazer doutorado aí? Investigue qual o seu curso. No meu curso, eu tô aprendendo horrores. Por outro lado, quando eu dei aula na graduação aqui e comparei com o que eu tive no Brasil, eu achei que a minha graduação no Brasil foi muito mais completa. Então, depende exatamente do que você tá esperando. Entendi. Ô, Natália, sou a pessoa assim, mais culta do grupo, você já percebeu, né? Aí eu quero super perguntar, você assiste Big Bang Theory? Assista. É a única coisa que eu sei de física. Ah, eu adoro também. Assisto todas as coisas nerds que o pessoal gosta. Me senti nerd, me senti inteligente. Não, nerd não é inteligente. Nerd não tem nada a ver com inteligente. Ah, então eu sou inteligente. Então já vou pegar o gancho. Você assiste Big Bang Theory. E como que é o seu dia a dia? Você vai pra faculdade, lava, passa, cozinha, faz amorzinho, assiste... Como que é? Me conta. Bom, eu trabalho com física experimental. Então isso depende do que eu tô fazendo no dia. Por exemplo, se eu tenho um experimento, eu vou pra universidade cedo, vou ficar lá até o mais tarde possível. Se eu tenho um experimento que não tenha prazo, eu vou geralmente fazer o horário comercial. Chegar de manhã e ir embora no final da tarde. Se eu tenho só que escrever, então às vezes eu prefiro ficar em casa escrevendo, porque é mais calmo, mais quieto. Eu tenho muita flexibilidade com o horário. Em geral, eu que faço meu horário e o meu orientador é bem flexível também, então também é tranquilo. Super flex. Quanto tempo você tá aqui? 3 anos e meio, mais ou menos. Tá. Rolou um silêncio, passou um anjinho, passou gente. Exatamente. Adoro. Fio, você acha que os estudantes australianos se dão melhor do que os brasileiros? Ou, contrário, os brasileiros se esforçam mais? Tem muito australiano na sua sala, estudando com você? Não tem uma sala, porque doutorado, ele é mais individual. Uhum. Mas eu já fiz algumas disciplinas. Bom, os australianos que eu conheci eram muito inteligentes. Mas eu acho que falta... eu acho que falta aqui, que eu sinto que é um pouco de jogo de cintura. O brasileiro, ele é mais preparado pra lidar com as coisas que dão errado. Ele sabe se virar sozinho, ele dá um jeito. O pessoal aqui é muito famoso metódico. Jeitinho. É, mas aqui as coisas também dão menos errado, ou não? Não, na ciência tudo dá errado, principalmente na experimentação, né? Então, por exemplo, quando eu estava com alunos de laboratório, eu estava sendo monitora de laboratório. Os nossos relatórios na Unicamp, a gente escrevia do branco. Então, o professor falava, olha, você vai fazer um relatório, escrever sobre o experimento de hoje e as instruções são essas aqui. Aqui, eles tinham simplesmente uma folha, uma tabela para preencher, um gráfico só para marcar os pontinhos. Então, eu acho que, nesse sentido, a graduação em física na minha universidade foi melhor. Mas eu também não graduei aqui, não estudei aqui todo o período. Então pode ser que aqui tenha outras coisas boas que eu não tenha reparado. Então essa matéria que você deu aula não é tão boa quanto? E sim, a aula de laboratório eu achei que aqui é, como eu posso dizer, tem mais instrução do que a gente tinha no Brasil. Por outro lado, eu acho que a ausência de instrução é boa pro cientista, porque faz com que ele pense mais. Ajuda na criatividade, né? Mas você acha que é boa para o cientista e para qualquer tipo de profissional ou mais para a área acadêmica? Bom, eu acho que engenheiros e cientistas, a gente precisa aprender a pensar, né? Solucionar problemas. Se alguém te dá uma receita de bolo toda vez que você tem que resolver um problema, você vai ficar condicionado a isso e quando tiver uma condição diferente, você vai travar. Então é legal quando você começa a pensar do zero e você pondera todas as possíveis soluções, o que é melhor, o que é mais rápido, o que é mais fácil. Você fica mais flexível. E Natália, voltando um pouco no assunto do Ciência Sem Fronteira, voltando a comentar sobre na verdade, eu queria saber mais a sua opinião. Você acha que o pessoal que vem pra cá e na verdade, principalmente o pessoal, digamos assim, da graduação, que vem pra cá e... só, na verdade, vem aqui, só quer pensar em curtir ou não quer voltar, muda de ideia, não quer mais voltar pro país. Você acha que isso é realmente um turismo sem fronteira, na sua visão? Então, é complicado, né? Porque é óbvio que a gente vê que tem muita gente que tem um comportamento inadequado. Mas aí é naquela hora da empatia. Se coloca no lugar desses jovens. Eles têm 20 e poucos anos... Muitos deles não têm nem a maturidade de viver sozinho, ainda são sustentados pelos pais. Aí você pega e dá uma grana na mão deles, coloca eles pra morar num paraíso e fala, olha, fica aí estudando 24 horas por dia. Eu acho que a gente, talvez tivesse a idade deles, iria fazer as mesmas coisas. Então, é difícil você ficar julgando. É óbvio que nós somos adultos e temos responsabilidades, somos maiores de idade. Nós mas... não, fala por você aí. Eu não sou adulto, mas estudante, assim como se eles estivessem no Brasil, eles têm férias, eles têm feriado, eles têm final de semana. Tem muitos deles recebem ainda dinheiro dos pais. Então, cara, desde que eles estejam cumprindo o trabalho acadêmico deles, não existe problema nenhum em curtir. Só sim. Se não estiver cumprindo o trabalho acadêmico. Sim, porque você está sendo pago para fazer volta, isso, né? É a primeira obrigação, depois a diversão. Exato. A mãe não ensinou. Se você termina o seu dever de casa, você pode sair para brincar. Sim, eu não. Nem. Eu choro até eu sair. São mimados. Se joga no chão, sim. Faz birra. Fica de castigo. Não sai, fica de castigo. Vai ver que é por isso que eu moro sozinho desde os 16. Ninguém aguentava. Já ninguém aguentava. Chorando, tem que pedir um telefone. Eu quero sair. Não pode. Gente, mas assim, eu tô fazendo graduação aqui. E eu meio que entendo esse seu lado de falar em relação ao laboratório, porque eu fiz um laboratório de anatomia no Brasil. Não terminei, né? Sou formado salarial. E hoje em dia eu tô fazendo anatomia aqui. Não tem peças, não tem corpos, nada disso. Mas aí, na física em si, nossa, assim, é muito complicado. O que te fez levar pra física? O que que te fez... a sua graduação foi tão boa que você quis continuar e sair do país? E o que que te levou a isso? Bom, isso é uma longa história que eu vou tentar resumir. Resume que o tempo é pouco. Eu decidi ser cientista quando era criança. Mas eu decidi, né? Não decidi nada, mas era meu sonho. Eu acho que quando eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, quando eu tinha aula de sistema planetário, eu ficava fascinada. Mundo de Beakman. Mundo de Beakman, exato. Mas eu era apaixonada pelo sistema solar, eu achava lindo. Tinha... Na época não era DVD, CD-ROM, sei lá como Ih, que era. Ih, tá entrancando a idade. E aí eu ganhava do meu pai, ganhava livros, revistas, super interessante. E ficava maluco por essas coisas. Então, na época do vestibular, conversei com meus professores. Eu estudava em escola pública. E aí eu falei, perguntei pra eles se eles achavam que eu era capaz de passar no vestibular. E eles falaram, não, vai que você consegue. Fiz cursinho, passei. Fiz iniciação científica desde o meu final do segundo ano de faculdade. Terminei, fiz física, né? Bacharel em física. E aí fui fazer astrofísica porque eu era louca por aquilo. E terminei. Ai, você sabe ler meu mapa astral? Não. Não é essa aí, não. Dá uma segurada. Mesmo porque eu não sou astrônoma, eu sou astrofísica. Falei que eu sabia tudo. Falou de astro? Eu tenho uma curiosidade. Que universidade que você se formou e aonde no Brasil? Eu me formei em Campinas, na Unicamp. E a tua família, ela sempre... Tem uma tradição, assim, acadêmica? O pessoal também fez mestrado, doutorado e tal? Não. Meus pais têm graduação, né? São bacharéis. Mas eu comecei... Eu acho que essa coisa da pós-graduação na minha família. Acho que talvez eu tenha familiares que tenham feito pós-graduação, tipo especialização, mas acadêmico. Talvez um primo distante... Que não conta, né? É. Conta, ele fez. Café com leite. Não, ele não te influenciou. É o primo distante, tá distante, pô. De perto tem mais gente aí que conta mais. Então, aí você fixou em física tudo. Agora, você ama física, tudo bem. Quando você voltar pro Brasil, você vai querer dar aula de física? Ou vai querer ir continuar nas... Como que fala? Na ciência, assim, na pesquisa? Os dois. Um professor universitário, ele faz pesquisa e ele dá aula. E eu já tô escrevendo um projeto pra tentar ir uma universidade brasileira. Aí você vai usar os seus alunos como cobaia. Também. Eu tenho uma pergunta também que eu vou fazer no próximo bloco. Ela é mais ou menos por aí. É, em relação, lá no Brasil não tem muito diferença, né? Se o cara é professor universitário, ele faz pesquisa, né? Então a gente fala sobre isso quando a gente voltar já, já. Farofa. Please, put some farofa. Vamos botar uma farofa. Pão com farofa. Feijão com farofa. Feijão com farofa. Macarrão com farofa. Macarrão com farofa. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring. Banana phone. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring. Banana phone. I've got this feeling so appealing. É isso aí, farofeiros, estamos aqui de volta falando sobre Ciência Sem Fronteira. E você, se você se liga no Farofa, você sabe que está rolando aqui uma promoção para um sorteio no dia 27 de dezembro. Né? Você entra lá no nosso Facebook, @farofaw, você vai ver tudo, vários dos detalhes lá. Aí mandar um WhatsApp ou uma mensagem pelo Facebook, qualquer coisa assim, manda um alô, uma piada, pede música. Recado pra alguém, qualquer coisa, você vai estar concorrendo a vários prêmios no dia 27 de dezembro. Natália, eu deixei uma perguntinha, né, antes da gente sair do bloco, que lá no Brasil não tem muita escolha, né? Se você for professor, você trabalha com pesquisa na universidade, né? Não tem como só trabalhar com pesquisa ou só ser professor, né? Na realidade, eu conheço mesmo a dinâmica da universidade pública, né? Então, até onde eu sei, quando você passa em concurso para ser professor, você também tem que fazer pesquisa e vice-versa. Você é contratado como professor pesquisador. Nas universidades particulares, eu acredito que você consiga ser só professor. Acredito não, né? Tem que ser, porque tem muita universidade que não desenvolve pesquisa. Agora, ser só pesquisador, concursado, eu acredito que não na universidade. Talvez só nas instituições de pesquisas, como o INPE e o ITA, talvez, entre outros institutos que não têm a graduação também. Poucos, né? Poucos institutos. Comparado com o número de universidades, sim. Você estava falando que você particularmente quer voltar e cumprir tudo que foi estipulado antes de você vir, né? Aqui você fica 4 anos, você volta e fica 4 anos lá também, pelo menos. Você acha que você acha que é uma dívida moral que você tem com o país pelo investimento na sua educação? Sim, eu vou falar uma coisa que a maioria das pessoas vão ficar revoltada, mas o Brasil investiu em mim desde sempre. Então eu fiz escola pública, eu fiz universidade pública, tive bolsa trabalho, trabalhei na biblioteca ganhando dinheiro do governo. Depois fiz iniciação científica 3 anos com dinheiro do governo. Fiz mestrado com bolsa, consegui doutorado com bolsa. Eu não consigo virar as costas e simplesmente falar, agora eu sou doutora e não quero mais voltar pro meu país e ajudar em nada. Eu tenho uma vontade genuína de ajudar eles e contribuir, né? Porque se todas as pessoas capacitadas deixarem o Brasil, realmente não vai ter solução, né? É porque os políticos não fazem nada, mas pegam o dinheiro, né? Que a gente vê. Então aí eu acho que eu tô com o político. Então vamos votar na Natália pra presidente, quando ela vai voltar pra lá. Ela vai voltar e eu nem voto, então deixa pra lá. Gente, mas orgulho. Ah, obrigada. É uma questão, de repente você volta e se você não conseguir voltar para o meio acadêmico e tiver uma super proposta de uma empresa gigante. Então, se eu tiver desempregada, eu acho que eu não posso me dar o luxo de ficar escolhendo emprego. Mas a minha vontade é ficar na academia, é fazer pesquisa. Então, o meu plano de... Pode dizer, meu plano de carreira, meu sonho de carreira é ser professora pesquisadora em uma universidade brasileira. Ficar na academia malhando essas pernas maravilhosas, é isso? Também. Educação física. Ah, já escutei muito isso. Não, quando o físico é homem, eu falo assim, nossa, que físico, né? Aquele memezinho tão Einstein. Assim. Não tem como falar, nossa, que física. Não faz muito sentido, não. Ah, você pode falar de Marie Curie. Mas você não pode falar, nossa, que física. Que física não faz sentido, né? Você não é a física da astrofísica e não dá pra brincar. O que você estava falando aí no intervalo que eu não estava escutando nada? Ah, no intervalo a gente estava batendo um papo. Eu estava perguntando pra ela sobre trabalhar numa empresa grande, né, na parte econômica. Então porque pergunta. Rolam... porque rolam propostas pra trabalhar na área econômica em empresas grandes, como, por exemplo, a IBM. Sim, bom... É o que eu disse, o meu sonho, o meu plano é ser professora universitária. Mas todo mundo sabe, não tem como negar, que hoje em dia passar no concurso no Brasil não tem sido fácil, mesmo porque não existem concursos abrindo com tanta frequência. E nesse caso, se eu tivesse que sair da academia, eu gostaria de fazer pesquisa como uma empresa grande. Eu tentaria, sim, grandes empresas que fazem pesquisa e desenvolvimento, sem problemas. Entendi. Bom, a gente tem aqui para passar aqui para o pessoal a agenda da semana, né? Vamos lá, o que tem para quarta-feira? Ah, quarta-feira todo mundo sabe que é banda Xoxote no Xambar às 8 da noite. O que mais? Encontro de profissionais brasileiros promovido pela Brasil WA, de volta com a cara nova, a partir das 5 no The Stables Bar. Quinta-feira. Quinta-feira é dia da favela, banda favela, no The Game, na City, às 10 da noite. O que mais? Também tem banda 40 Degrees no Matisse, em Scarborough, às 6 da noite. Sexta-feira. Feirinha na cidade, Twilight Market, das 4 da tarde às 10 da noite. Vai comer os churros do André. Sábado-feira. Tem nada, gente. Sábado. Então domingo. É pim. Domingo. Domingo, peladas. Ah, quer dizer, pelado dos amigos. Promovido pelo Brofe. Tá de volta, finalmente. Domingo, às 9 da manhã, Langley Park. Segunda-feira, semana que vem. Tem reprise da Farofa na Rádio RBG. É só entrar no site radiorbg.com ou baixar o app no iPhone ou no Android. E você pode baixar os nossos podcasts também. E ó, pessoal, não esquece, é Rádio Brasileira Global, RBG. Terça-feira, semana que vem, terça. É nóis! Farofa WA, aqui na 6 EBA. Ao vivo, coisa linda. Jeba! Isso aí. Então, a gente tava falando sobre o que antes mesmo? Então, a gente tem só essa pausa aqui. As pernas dela que eu tava falando. Não, quer dizer... Gente, não, assim, tudo bem. Você malha, você estuda... Você física. Estuda física, mas você faz uma educação física, né? Eu sei, o marido tá aqui, tô olhando pra ele. Mas tem... você tá olhando pra ele, para? Passo. Na época da graduação, eu vi que eu não conseguia lidar com a ansiedade de ter que estudar o tempo todo. Então, eu comecei a praticar esporte e isso tem sido minha terapia. Que tipo de esporte? Ai, qualquer coisa, eu gosto de tudo. Ultimamente eu ando tudo fazendo. Que joga bola. Ultimamente eu ando fazendo mais academia mesmo, pela falta de tempo. Então é mais flexível isso aí a hora que você tem. Sabe aquela sensação que você, depois que você corre muito, começa a vir a endorfina, né? Sim. Então, nunca senti isso. Nunca senti isso. Eu faço certo ainda. Não. Eu já pratiquei capoeira, futsal, vôlei, já fiz várias coisas e. Honestamente, a academia não dá aquela sensação gostosa que jogar bola dá. Levantamento de copo, né? O Marcos faz levantamento de copo. É, isso dá uma endorfina boa. Deixa eu falar toda quarta, se você quiser vir jogar. Opa, tem lugar pra baixinha? Tem, tô. Olha o meu tamanho, eu sou praticamente a bola. O negócio é jogar bem, somos competitivas. Ah, então mesmo. Não, mas é sério. Gente, ela tem um corpo maravilhoso. Deixa pra lá, vocês vão ver nas fotos. E aí, tipo, isso é... No não, vídeo não. Também. No vídeo, Farofa W é vídeo. O vídeo, a gente faz um up and down. E me diz uma coisa, você mora na UWA, você tem essa ajuda do governo, mas é pra morar lá ou você pode morar em qualquer lugar? Não, o dinheiro que eles me dão eu tenho que administrar da forma que eu entender. Se eu quiser pagar o aluguel de um apartamento caríssimo, eu posso. Se eu quiser morar num lugar menor e guardar meu dinheiro pra outras coisas, eu posso também. Isso meio vai depender milhão, de meio mim. Milhão. É meio milhão, é muito dinheiro. Já comprou um apartamento no Brasil. Pois é. E você tá preparada pra voltar? Eu tô ansiosa pra voltar. Eu nunca voltei pro Brasil desde que eu cheguei. Então eu tô morrendo de saudade e não tô contando os dias. Quando você volta? Em junho. Ah, ainda tem um tempinho ainda. Tem tá. Natal aqui. Ah, mas vai ser num peido, ela vai estar lá. Pra ser tão rápido. E falando em passar rápido, o programa tá chegando no final já. Infelizmente. Então eu queria deixar aqui nosso agradecimento pros nossos patrocinadores, pra Brasil WA. Né, pro nosso patrocinador, Brasil WA, e pro nosso anunciante, que é a Oi Exchange, Thiago Car Technology, Cheese Buddy e a Travel Manager Australia, a Fabiana Lorenzon, essa que tá aqui atrás de mim. Então é isso, o Farofa WA tá chegando no finalzinho. Vamos dar... Quero mais! Você quer deixar algum recado, alguma coisa assim? Contato? Não, vai cantar também, não. Como ficar essas pernas boas, como arrumar um marido gostoso. Quer dizer, deixa eu ver. Viu, tem uma pergunta. Qual que é a sua farofa preferida? Opa. A da minha avó. E como é que é a farofa da sua avó? Com bacon e calabresa. Uva passa, batata, ou ovo... Não, acho que ela coloca uva passa no arroz. Poxa! E maçã na farofa. Adoro maçã na farofa. Então é isso aí, pessoal. Estamos chegando no finalzinho. Semana que vem tem mais Farofa WA. E se você quiser escutar a gente pela rádio RBG, você vai ver as reprises do Farofa. Tem também os podcasts dos programas mais antigos, que você vai escutar lá on demand. E então é isso. Semana que vem, tamo de volta. Tchau, tchau. Tchau, Lilica!